118 decimal 6, o transponder 5520, e já gostaria de entrar na sequência para o postamento. Ok, sairão de 10 em 10 minutos. Assim que sair o primeiro, passando 10 minutos, nós vamos chamar o segundo para o puxa, ok? O Ouro 601. Ok, então nós somos o número 2? Se o senhor estiver pronto nessa sequência aí de 10 minutos após o objeto, será. Se não tiver, eu vou puxar o outro da fila para andar, ok? Ok, nós se escuta, obrigado. Então 3897, copia? Positivo. Guarulhos, 340, Pesulu 44, decola no zero com curva direita, Dael Leda, depois voa direto à posição Eudes. Frequência do controle, 11935, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 55 no 2, está 3897. 04206, obrigado. Satélite, curva direita, Dael Leda, Eudes. 5512, controle 3. 1935, 286. 55 no 2 e transponder. Informe pronto para puxa acionamento. As decolagens estão com 10 em 10 minutos para aquele setor. Ok, gente. Estão 5 minutos para o pronto. Para o puxa, eu vou repassar para quando pronto. 1273, seu portão é o de número 3. Portão 3 para o gol. 1273. Portão 03, 1273. Obrigado. Para o pushback, acionamento 6720. 6720, no portão 4. Aguarde e vai passar a aeronave da Gol a cauda, que vai estacionar no portão 3. Após o mesmo, o senhor já pode executar o pushback. Após o Gol, está livre o push, 6720. Valeu, Mike Tango, para Aracaju. Autorizado no nível de voo 250, via Upper Whisky 58, decola da 17, após curva esquerda. Decola da 10, correção. Após curva à esquerda, saída pouca, transição Aracaju. Controle 19.35, torre 18.6, transponder 5522. Solo 00, 2100, direita 219, solo. Direita 219, obrigado, boa noite. Solo, TAN 3894, livrou na sua escuta na época. Confirme? O TAN 3894, livrou na sua escuta. TAN 3894, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 3894. Bom, tem um quadrado. Mactango, autorizado acionamento, reporte ponto para o táxi. Da Juliette, corrija. TAN 3894, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, 3894. Mandou Olimpo 03 para o táxi. TAN 3894, autorizado o táxi Juliette, Patiuno, para a posição 06. Juliette, Patiuno, posição 06, confirma? Posição 06, TAN 3894. 06, obrigado. Comandador, Olimpo 03 para o táxi. Olimpo 03, autorizado o táxi antes daquilo. Antes da hotel. Repetido, Olimpo 03. Manter posição. Manter posição. Meu Mike Tango. Autorizado táxi. Chame Recife 126-85, secundária 133-65. 1085-3365 pro 4206, confirma? Afirmo, azul 4206. Grato, bom serviço, uma excelente noite. Meu Mike Tango, táxi autorizado até interseção, reporte para cruzamento de pista. Ok, reportará para cruzamento com o meu Mike Tango. Para o táxi 1720, 182, 1340, confirme. 7720, autorizado táxi via Índia, ponto espera da pista 10, chame torre 192, decimal 6, 18-0-1-2. Lembra o táxi, ponto espera 18-6-6720. Romeu Mike Tango, autorizado a cruzar a pista, ingressar na Quebec, na Oscar Lima. Autorizado o cruzamento após Quebec Lima, Romeu Mike Tango. Paulo, poderia informar o tempo de espera para o Gol 1856 e self-feedback? Gol 1856, autorizado. Acionamento, chama o seu táxi. Sim, chama lá. Salvador, eu limpo 03 para cruzamento. F20. Paulo Gol no 567, em uniforme a informação, 390 Brasília. 10-6720. 1567, autorizado, Brasília, ele voou 360, via Zulu 17, pista 10, curva à direita, saída Arbor, elefa, controle 199, decimal 35, transporte 5523. Autorizado, nível 360, na Upper Zulu 17, decola da 10, curva à direita, Arburgo, transição elefa, saída 1935, controle, transporte 5523, voo no 567. Gol no 567 com estacionamento correto, reporte para o acionamento. Gostaria, no nível 360, né? 360, gol no 567. Salvador, confirme o táxi pela Alfa ou pela Kilo? Confirme a aeronave. Táxi do Olimpo 03 pela Alfa ou pela Kilo? Olimpo 03, autorizado, táxi via Alfa, reportem antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, Olimpo 03. Ana Lima ou Romeu Maitão? Estabilizado. Sete Portelo, 2000, Samarelo, sete estabilizado, 6143. Romeu Maitão. Romeu Maitão, autorizado, táxi, passe 1 no reporte na... no través do portão 06. Ah, foi para o Romeu Maitango, passe o repórter lá no través 06? No través 06, Romeu Maitango. Sim, repórter lá no través 06, Romeu Maitango. 7720, decola 08, contou 1935. 1935. Controle web 6720. 76720, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da EL. Suba 360, autoriza a proje da EL? Autorizado direto da EL. Voo da EL, 6720. Solo Salvador, voo 601. 601, portão 7, vai passar o site e chacada, só mais um instantinho, por gentileza. Ah, tá ok, na sua escuta, Brito. Ó, Salvador, TAM 3897, portão 10, pronto pro puxa acionar. TAM 3897, autorizado o acionamento, reporte pelo TAC. 3897. Solo, gol no 856 para o táxi, alterna Salvador, autonomia 3 horas e 18, 094 a bordo. Gol, Romeu Maitango. Gol no 856, autorizado o táxi via taxiway Índia, ponto espera, pista 10, cm torre 1 no 8, decimal 6, 18 metro 1 no 0, no 2. Aqui autorizado via Índia, ponto espera, 118,6. No através do meio, Romeu Maitango. Romeu Maitango, autorizado táxi via Tapsuei, Índia, ponto de espera, pista 1-0, semitorre 1-8, decimal 6, já semitorre 1-0-2. Semitorre 1-0-2, pela Índia, após 2-8-6, Romeu Maitango. Salvador, Olimpo 03, esperando antes da Juliette. Olimpo 03, após o tráfego que passa, autorizado ingressar na Juliette para o ponto de espera, pista 10. Após também torre 1-8, decimal 6. Vai seguir o tráfego e vai chamar a torre 1-8-6, Olimpo 03. Gol 1601, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Confirmando o gol 1601. Gol 1601, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Reportando para o táxi, chegou no 601. Ó, Salvador, TAM 3897. Confirme a aeronave que chamou, só. É o 3897, cancela aí o nosso... Hoje pode dar aviso da outra aí, o passageiro que queria no caso, e vamos atrasar. Ciente, estamos prontos para o acionamento. Então, tá na escuta da torre? Afirmativo. Quem mantém a posição, o senhor já tá passando para espera ainda. Mantém, mas tá. Pode autorizado, completou o alinhamento, aqui o ponto de espera ficou aí atrás, aí na plaquinha que tem acesa ali, o ponto de espera marcado no chão, ok? Ok, desculpa, vai manter o meu mic. E agora alinhar e manter. Salvador, Olimpo 03, ponto de espera, ponto. Gente, mantém a posição. Tendo 03. Decolagem, foi? 5.000, decola 1.3, controle de 19 decimal 35. Ok, 119.35, muito obrigado, uma boa noite. E... Salvador, é o gol no 856. Gol no 856, contatada na decolagem, estupa para nível de voo 390, saída PUCA. Da PUCA. Para 390. O Janeme é 143, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18612, obrigado, até daqui a pouquinho. 2 para o 741, Índia, ponto 0, 286, voo 901, no zona aí. Zona final. Gente, avistado, aguarde autorização de pouso, 6143. Guardando. Alô, Salvador, gol no 567, tá no 08, pushback acionamento. Gol no 567, autorizado acionamento, regulação para o táxi. Gente, liga o pushback acionamento, chama táxi, gol no 567 da Gol. Webjet 6720, suba ao nível de voo 360, chame Recife em 125.1, secundária 13325. Baixa manhã 251, 13325, 6720. 143, ligue pouso, vento 100 graus, 129. Eu reposo, 143. Papa Romeu, Romeu Mike Tango, contato radar na decolagem, suba ao nível de voo 250, saída PUCA. 250, PUCA do Romeu Mike Tango. O controle se autoriza, final 170 para o Romeu Mike Tango. Aguarde. Prossiga, tá 3297. Tá. Pra pushback acionamento, estamos no 10. 3297, autorizado acionamento, rebola com o seu táxi. Quem que autorizado é Pocharaça, 3897. Papá Romeu, Romeu Mike Tango, autorizado em nível final 170. Grato, 170, Mike Tango. 043, solo azul 7, liga direito, 219, senhor. 219. A bordo, 3 horas e 46, alterna com fim. Voo 1567, autorizado táxi via parte 1, taxiway India, ponto 0, pistão no 0, chame torre 118, decimal 6. Azul de altímetro no 012. 7,62, segue via pátio, India, ponto espera da 10, 286, voo no 567. Voo no 567, via pátio 1, taxiway India. Pátio 1 e taxiway India, tem 567. Solo voo 1873, sente da informação uniforme 340, com fim. 03, livre decolagem, após decolagem, curva esquerda está andando 20 mil pés, limpo 03. Ponte espera da 10, pronto, voo 601. 601 autorizado, né, mantendo. Livre alinhar e manter a pista no 0, voo 601. Israel Leda Bridge. Controle 119-35, transponder 5533. Do Confins 360, apesulou 196, saída da El. Confirme a saída, por favor. Saída da El, Leda Bridge. Saída da El, Leda Bridge, controle 1935, 3533, transponder, decolando da 190, gol 1273. Gol 1273, transponder 5533. 5533. Gol 1273, cruzamento correto, reposto para treinamento. 940, ciência do uniforme. Chegou intercortado, solo, gol 1273. Gol 1273, cruzamento correto, reporte para acionamento. Reporte para acionamento, está havendo algum sequenciamento? Não, já terminou. Ok, obrigado. O Jané 6143, na escuta do sol. Obrigado. O Jané 6143, autorizado o táxi via Alfa, reporte. Vamos para Juliette. Alfa, trabalhamos. Vamos para Juliette, 6143. Fala Salvador, boa noite, gol no 940, ciência do uniforme. Gol 9940, aguarde cópia. Aguardo. Salvador, já 3603, informação em uniforme, já atingiu 150. Já 3603, acendo identificação, desça para nível de voo 050, chegada a Mari. 050, 3603, pode voar Duna. Negativo, autoriza espaço. Gol 940, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Alpes, Zulu 21, pistão no 0, curva direita, saída Arbor Elefa, controle 119, decimal 35, transponder 5543. Salvador, gol no 567, ponto espera pronto, boa noite. Para nível de voo 170, chame Recife 126, decimal 85, secundária 13365. 2635-35. Olo 3365. 3365. Por Elerfa. Controle 119-35, transponder 5543. Olo 940, protegimento correto, reporte pronto para acionamento. Chora! Olo 940. 6143, pode proceder? O Chanel 6143, mantenha posição. Mantenha posição. 77, limpo 03. 3897 com 205, alternada Galeão, 4 horas de autonomia. São 3897, autorizado táxi via Pátio 1, taxiway Índia, ponto espera pista 10, chame torre 118, decimal 6, azul de altímetro 1012. 112, autorizado táxi, ponto espera da 10, via Pátio, ponto espera chamatório. O Sané 6143, após a passagem do TAM, autorizado ingressar na Juliette, parte 1, portão 1-1. Após o tráfego da TAM, ingressa para o 1-1, obrigado. Gol no 601, autorizado direto da EL. Direto da EL, gol no 601, graças. Decola os 24 com 1935. 1935, boa noite, obrigado. Aqui na base, Olympus. Negativo, Torre, solicito mais um 360. Ok, é porque eu vi se afastando um pouco mais aqui pro lado da base. Tá autorizado, evoluindo no setor norte, então aí tô aguardando o informe para prosseguir para filtrar a perna do vento. Afirmativo, obrigado. É, quando terminar o 360, vai reportar o Olympus 03. Zero na água, 567. Para o push e acionamento, o gol 1273, portão 3. Gol 1273, autorizado acionamento. Chame para o táxi. Reportar ao táxi o gol 1273. 97, próximo ao ponto de espera da 10. Autorizado alinhar e decolagem quando pronto. Vento 100 graus, 12, nós 3896. Afirmativo, quando pronto, alinhado e está autorizado decolagem. Da 10-3897. Se enquadrando na perna do vento já no final do 360. Ok, aguarde para girar a base, que mantém a perna do vento aí. Na perna do vento, 03. Já, preparado, já. Tá valendo iniciar a decolagem separada, ok? Negativo, livre decolar. O Olympus 03, autorizado girar base e reporte final. Girando base e reportará final, Olympus 03. O 940, posso confirmar o notar da interdição do final da 28, está em vigor? Pessoal? É o 6259 da Ocean? Ah, desconfere. TAM 3603, após ETAP, desça para 2000 pés, QNH1 no 02. Autorizado LS, reporte estabilizado. Após ETAP, 2000 pés, 1012, autorizado LS. Velocidade está a critério, Salvador? A critério, então 3.